ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro, está entrando no ar o seu Tema Livre. Eu vou fazer apenas o registro dessa data histórica. Hoje completam-se 41 anos do golpe militar do general Pinochet no Chile, que derrubou o governo eleito do presidente Salvador Allende, e também o aniversário do bombardeio das torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e outros ataques aos Estados Unidos pela Al-Qaeda no começo desse século, abrindo o século XXI. Nós vamos tratar hoje aqui de uma questão, aliás, de várias questões étnico-raciais, a partir de exemplos mais recentes, a partir de polêmicas que já estão surgindo em função de uma série de televisão que sequer estreou, que chama-se O Sexo e as Negras, com quatro personagens protagonistas negras nos papéis principais. É uma série da TV Globo. Também o caso do menino de 12 anos que foi proibido de frequentar a escola municipal, uma escola, portanto, pública, com guias de candomblé, que é a religião na qual ele está sendo iniciado, e isso também causou problemas e houve repercussão disso aí. Haverá, inclusive, no dia 21 agora, uma passeata na Avenida Atlântica pela liberdade religiosa, pela tolerância contra a intolerância religiosa, e outras questões que nós temos aqui, inclusive presença do Dauapuri, que é indígena e está representando aqui a causa indígena. Mas a gente vai ter o foco central na questão racial negra com a Ivonete Silva de Mendonça, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e também do Conselho de Entidades Negras do Interior aqui do Rio de Janeiro, CNR. O Marcos Romão, que é sociólogo, jornalista e amigo nosso aqui, parceiro do Tema Livre antigo, mantém a Mama Terra, que tem inclusive uma parceria, uma simbiose com o Tema Livre, a nossa página no Facebook. O Dauapuri, como eu já falei, do Povo Puri, que é uma das lideranças também, um dos resistentes da aldeia Maracanã, e conhece muito de educação do campo, na Universidade Federal de Viçosa, está lá também trabalhando. E, por último, mas não menos importante, o Zezinho Andrade, fotógrafo, nosso companheiro lá do Cogira, lá do Sindicato dos Jornalistas aqui do município, que também acompanha essa discussão aqui na Rádio Nacional, antes mesmo do Tema Livre, quando ainda tínhamos o Rio Afro. Eu vou abrir com a Ivonete por uma questão não só de gênero, mas por uma precedência de autoridade, já que ela é a representante, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro. Em vista disso que eu falei aqui como introito para a nossa conversa, o que é que você acha que é importante enfatizar na luta que é mantida ainda hoje e cada vez com mais veemência pelos direitos do negro? Bom dia, Ivonete. Bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite. É um momento extremamente importante no que tange à questão da igualdade racial no nosso país. Veja bem, são 500 anos de reparação, que nós focamos pela reparação. E um momento em que o negro consegue, com muita luta, reivindicar por educação, que é um assunto primordial para todos nós, e que a gente consegue, com muita luta, estamos tentando ainda e conseguindo, com muita luta, algumas aberturas, os racistas caem de pau. E aí tem acontecido essas aberrações pelo Brasil afora, isso não é só o Rio de Janeiro. Alguns casos nós ficamos cientes, porque a mídia, e hoje nós estamos em toda parte, nós temos aí uma ascensão enorme de muitos jornalistas negros, nós estamos por toda parte. E aí alguns casos entram na mídia e a gente consegue saber. Mas e pelo Brasil afora, pelo interior do Rio de Janeiro, tem acontecido muita coisa justamente por esse período histórico dessa ascensão do negro. Está conseguindo ultrapassar essas barreiras, né? Principalmente a da educação, que nesses últimos anos, com cotas ou sem cotas, nós estamos abrindo as portas, metendo o pé nas portas e reivindicando que é de nosso direito, que se onde é que está a tal igualdade, se de fato não tivermos a igualdade de direitos para todos. Não só racial, como é uma igualdade social geral que o negro precisa, necessita. Nós estamos fiscalizando agora, dioturnamente, a Lei 10.639. É o que nós precisamos. Sem o caminho da educação primordial. Essa lei é a lei que obriga, na verdade, torna, inclui no currículo escolar também a história da participação do negro na construção da sociedade brasileira, né? Que não é ignorada solenemente, é isso? Agora, você falou uma coisa interessante, Ivonete, que é essa visibilidade. O negro vem conseguindo abrir espaços, às vezes amarretadas, às vezes não amarretadas, mas sempre com muita luta. E a visibilidade vai se expandindo para outros setores. Nós temos, por exemplo, essas questões racistas muito localizadas no futebol, que não são um fenômeno nem do sul do Brasil, que é uma parte mais colonização branca, mas nós temos isso no país inteiro e temos o exterior também. O Daniel Alves foi alvo de uma bananada lá na Europa, e que ele descascou a banana e comeu antes de cobrar o córner. Como é que essa situação, essas manifestações são vistas por você? Veja bem, qualquer movimentação que seja para chamar a atenção das autoridades, e até mesmo nossa atenção em relação a esses fatos racistas, são válidas. São válidas. Nós temos que começar a gritar, de alguma forma. Temos que espernear, porque em alguns lugares, você mesmo metendo o pé na porta, eles quase que nos cortam as pernas. Então é preciso, essa mídia é preciso. É preciso, as pessoas têm que saber que isso tem que parar. Certo, Dauá, queria que você desse um recado aí. O Dauá Puri, o Romão estava me dizendo lá na redação que o Dauá Puri está fazendo um trabalho, nem é de resgate, é um trabalho de juntar, procurar esse povo Puri que está espalhado por aqui pelos norte fluminense, pelo estado do Rio. E eu queria que você entrasse com essa ótica. Como é que é esse corte do indígena nessa questão racial? Nós estamos falando aqui do negro. O negro tem as cotas e está conseguindo visibilidade, mas o indígena parece que não consegue essa visibilidade, a não ser quando acontece um caso como a aldeia Maracanã, são coisas pontuais. Fora isso, o indígena não tem essa visibilidade. Bom dia, Dauá. Bom dia, Gulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Chuti Opê, bom dia em língua puri. O nosso povo é aqui do estado do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica, ficando nas matas de Rio, Minas, Espírito Santo e São Paulo. O nosso povo, durante muitos anos, vem sendo invisibilizado na cultura desse estado e da região sudeste. E aí, então, lá na aldeia Maracanã, nós começamos a desenvolver o trabalho de estudo sobre a história da minha avó, né? A história do meu avô, porque meu avô não conseguiu conhecer a mãe dele. A Índia teve ele, deixou ele ali na região de Avelar e foi para o mato, e ele foi criado, né? E depois não se falou mais disso. E aí então eu fui buscar essa história, trazer essa história. E tem um outro detalhe também, que se fala muito do negro, né? Aquele ali é negro, mas não é um negro da África, é o negro puri. Esse é um outro ponto que também existe na história de definição do nosso povo. E eu fui buscar isso, essa história. E aí nós deparamos também com existência dos registros históricos, né, pesquisadores, Matos, Spitz, Mugendas, aqui na nossa região, onde registraram o dicionário da nossa língua, a língua Puri, registro das palavras Puri. Então eu desenvolvo um trabalho nessa linha, pesquisando história, letra, música, compondo, escrevendo e contando história na visão hoje nossa, né, de contador de história, que eu sou contador de histórias, para as crianças na língua do nosso povo, reavivando essa memória indígena que está em todos nós. Porque essa memória indígena, ela está, como eu lembro o Filó falando, né, e eu também senti o bullying também, quando eu vim de Paraíba do Sul, cheguei no Rio de Janeiro, e a professora falou, né, olha, é bom, falou a letra A, B, C, D, quando chegou no D, dá o A José da Silva, eu presente. E a turma toda olhou e disse, o que, que é isso? Eu disse, é um nome indígena. Assim como o Filó, né, quando falou as Filófio, né? Aí o pessoal, o que, que é isso? Que nome é esse, né? E aí, então, eu vim já desde pequeno para cá, para o Rio, e sempre procurando aqui, trabalhei em rádio, sempre nessa perspectiva de discutir essa questão, né, das raças, da cultura. Participei com o Paulão, dos movimentos com o Zezinho, com as Filófio, com os Osmo, do movimento negro, nessa luta com o Romão, e a gente sempre trabalhando essa discussão. E hoje também, né? Hoje eu estou fazendo um trabalho, estou estudando educação do campo no primeiro curso de educação do campo da Universidade Federal de Viçosa. E um dado interessante é que em 1964 foi organizado um grupo da Universidade, de pensadores da Universidade Federal de Viçosa, para criar um programa da terra em que foi estancado a questão da reforma agrária no país. Eu estou fazendo esse corte porque é o seguinte, toda essa história começa no campo, porque meu avô vem do campo, o negro ficou no campo, o índio está no campo, o índio está no território, né? Então essa luta pelo território sempre foi muito interessante. Então esse curso vem trazer um trabalho interessante para índios, negros, quilombolas, assentados, atingidos por barragens, pescadores, com viés específico, né, para esse povo que vem ao longo do tempo não sendo ouvido. E aqui no Rio de Janeiro, a gente vivendo, militando, trabalhando em cádio e trabalhando essa cultura, nós começamos a perceber ao longo do tempo que havia uma necessidade de nós trabalharmos mais essa questão da educação, né? E aí então foi aonde nós lá na Aldeia Maracanã criamos um programa de contação de histórias e começamos a discutir essa coisa e juntar negro com índio. Nós estamos aqui todo mundo junto, né? Macedo Griot estava lá no dia, Zezinho fazendo toda a cobertura. Nós estamos juntos, nós somos um povo, né? Não é a cor, né? É o nosso sangue, eu encosto no Romão, encosto no Zezinho, na nossa presidente aqui. Sabe, somos nós, é esse olhar que o Zezinho fala, né? Você tem que ter o olhar, né? Onde eu me vejo, né? Então, e aí nós encontramos aí, vem a Lei 11.645, né? Que vem atualizar a Lei 10.649, né? Que foi criada. 39, que foi para a cultura negra, mais uma vez, né, não colocaram a questão indígena, e aí depois há um reestudo da lei, né, há uma exigência, uma discussão dos congressos que indígena, e aí é incluído, aí é refeito, né, complemento, né, complementação na Lei 11.645, que institui o ensino das culturas indígenas nas escolas. E aí nós estamos indo nas escolas, levando essa nossa mensagem. Mas ao longo do tempo, né, a gente é discriminado, continua sendo. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é: qual é a sua tribo? Onde está a sua tribo? Quem é? No Rio de Janeiro não tem índio. Então, quer dizer, tanto tempo, né, se passou e nós estamos aqui, mas você não é índio, você nunca falou que é índio. Eu digo, vem cá, quando você me conheceu, né, Zezinho me conheceu, Romão, há 30 anos atrás, há 40, qual era o meu nome? Dauá. Eu mudei? Não. A minha luta mudou? Não. Mas você nunca falou que era índio. Mas eu não preciso falar que eu sou. Eu sou. É. Né? Então, e ao longo do tempo, onde nós vamos, né? Ah, não, você precisa estar falando todo o tempo, né? Então, esse questionamento é a primeira pergunta que as pessoas fazem, é diretamente isso, né? É. Ah, mas você deveria estar lá no mar, meio do mato, né? Meu povo é um povo livre. É, essa é uma questão, Dalá, que nesse momento em que nós estamos aqui conversando esse assunto, os povos indígenas ali em vastas áreas no sul da Bahia, por exemplo, estão em pé de guerra por Sim. causa de demarcação de terra indígena. Nós temos a demarcação das terras indígenas, é uma luta secular no Brasil e já há dezenas e dezenas de áreas demarcadas que não foram regulamentadas porque o agronegócio não permite. A questão, você citou muito en passant, a questão de represas que são construídas em terras indígenas e desalojando os índios. Há também a questão de estradas vicinais para escoamento de produção que são abertas, e em vez de ser abertas dentro da terra do agronegócio, é aberta dentro da reserva indígena, em arrepio à lei, esse tipo de coisa. Essa é a questão crucial, a gente está vendo na televisão hoje, nos telejornais, a discussão sobre a ocupação da terra. Você disse que o índio está no interior, mas o índio está no interior, mas não tem direito a estar onde ele deveria. Como é que nós vemos isso? Como é que você vê? Sim, veja bem, um ponto importante que as últimas PECs que vêm sendo criadas, né, fala justamente dessa forma de acabar com o poder da FUNAI, né, acabar com a FUNAI e colocar instrumentos que, né, que legalize mais uma vez na história a utilização desse território. Então, e esses territórios são territórios para a vida, para a produção, é alimento que o povo indígena, que o povo africano produz, que o povo que está aqui produz. Né? Essa discussão do território, então, está passando. E isso, muitas das vezes, o povo não vê, não pensa. Então, hoje nós pensamos que é importante nós termos a FUNAI funcionando, né? Já é hoje, eu estava até conversando com o Carlos Tucano, a gente está amadurecendo isso, conversando com o Mangangá, o Pataxó lá da Bahia, que é um movimento lá na Bahia, para discutir essa coisa e dizer, não, nós queremos que a FUNAI continue, porque é o único órgão que representa, como queremos criar no estado do Rio de Janeiro, o Conselho Estadual do Direito Indígena, assim como você tem o Conselho Estadual do Direito do Negro, o CEDINE, que ajudamos a criar também, né? Participamos, queremos agora também alavancar esse instrumento, né, para viabilizar políticas públicas. E o meu povo, aí nós entendemos que é necessário a luta pelo território. E nós, o nosso povo específico, o povo Puri, como orienta o nosso mestre Neném Lupim, ele diz, olha, Puri compra a terra. Nós não queremos nada de graça do governo. Nós queremos comprar. Através de programas, através de legal. É isso? É. Então nós queremos comprar a terra. Né? E lá em Araponga, eles estão desenvolvendo o trabalho da agricultura do campo, comprando terra e colocando o nosso povo para trabalhar. Legal. Porque, na realidade, nós precisamos chegar e dizer um basta. Né? Aliás, eu queria até agora jogar essa luz aqui nessa questão, passar a bola para o Marcos Romão, porque o Romão, além de jornalista e sociólogo, o Romão é um ativista, é um inquieto. Em todos os setores, em todos os setores da sociedade. Ele está tanto do lado dos estudantes que estão contra o aumento da passagem, como do lado dos sem teto, como do lado dos sem terra, do lado dos negros, dos índios. Em resumo, ele pode jogar uma luz, uma ótica da sociologia, e aí uma sociologia aplicada, porque é o ativismo que você conduz, o Romão, que você pode jogar um pouco de luz nessa conversa nossa aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Eu aproveito aqui para cumprimentar o povo chileno, do dia 11 de setembro. Estava com 20 anos de idade lá na Terra do Allende, passei por lá nesse período, e lembro do povo Mapocho. Sim. É do povo indígena Mapocho, que tem o nome do rio, que foi o Rio da Morte, praticamente. Então, já desde jovem, que essa ligação pelos direitos humanos de todos os discriminados do mundo, que a gente está ativo Agora, a ligação, eu acho uma maravilha esse programa hoje, que é praticamente 41 anos depois, né, dessa minha primeira ligação com o povo indígena, com a esquerda, com os movimentos sociais, com o ativismo, que foi o Chile para mim, foi o aprendizado político que eu tive, que eu vi o mundo, que eu saí da ilha chamada Brasil, é encontrar, é ter nesse programa os negros, as representações negras e as representações indígenas. Porque se nós temos um prédio de 10 andares, que é o Brasil, o negro está no segundo andar e o índio está no subsolo. Nesses 40 anos que nós nos conhecemos, Marcos Terena, você, eu, que estávamos na universidade na época, em 70, eram uns meia dúzia de negros, meia dúzia de negros e meio índio. Meio índio. E meio índio juntos, né? Nesta luta, você falou a questão do território, a questão da terra, nesta luta, nós percebemos o tempo todo que o racismo é o que nos junta. O ser objeto do racista é o que nos junta. E o maior instrumento que o racista tem é nos tornar invisíveis. Você faz uma ponte, você faz uma barreira, você faz uma barragem, você faz uma estrada onde não existe nada. E se quem mora lá não existe, não tem a propriedade de fato no papel, não está acontecendo nada. Está passando uma estrada onde não existe nada. Uhum. 20 mil, 30 mil índios que lá estão não existem. Não. Eles são invisíveis. Uhum. Os 70 mil negros que moravam na Lagoa Rodrigo de Freitas, sim, não existiam. Nem a esquerda guerrilheira via. Uhum. Isso foi 75, gente. Isso foi no meio da efervescência política branca brasileira. Isso. 70 mil pessoas são removidas do filé mignon do Rio de Janeiro e jogado nos subúrbios que hoje são controlados por milícias, polícias e não sei mais o quê. Jogados em todas as violências e fala assim, agora nós temos que resolver o problema da violência. Que começou em 75 com a remoção dessas 70 mil pessoas. Então, essa unidade que nós estamos aprendendo no sangue, e quando eu falo no sangue, nessa historinha de branco, de falar de sangue, temos sangue igual. Sangue escorrendo não é igual, é sangue de morto. Aí é a igualdade no genocídio, a igualdade na invisibilidade. Então, eu falo assim do sangue vivo, do sangue de querer estar junto, de criar educação. E aí que está o ponto-chave. O que, que você... A Ivonete falou muito bem da questão da educação. Se as escolas do município do Rio de Janeiro já tivessem história do negro e história do índio sendo aplicadas, as leis sendo aplicadas, não aconteceria esse episódio que consideram ou é uma exceção. Não é uma exceção. Nas escolas, hoje em dia, nas escolas municipais, até nas escolas privadas, há um controle, uma intolerância religiosa, uma intolerância racial. Um doutor lá formado agora lá na UF fez um estudo das escolas privadas mais ricas de Niterói e chegou à conclusão, tem estatística de que 30% dos garotos brancos, garotos e garotas brancas, se consideram racistas e sem nenhum problema. Porque eles aceitam naturalmente. Aceitam naturalmente. É o que o João Rufino fala. Estamos no momento que o racista brasileiro perdeu a vergonha na cara de ser racista. É. Ele está... Não, sou racista, sou assim mesmo, a pena não é nada, não vou ser preso, não vai rolar nada, eu peço uma desculpinha... Eu digo qualquer coisa, não acontece nada. Isso é a mesma coisa que acontece com o negro, acontece, eu diria, duas vezes com o índio. Dois axaninkas foram assassinados semana passada. Duas lideranças axaninkas. foram assassinados semana passada. E se nós formos de mês em mês, nós vamos contar dezenas no último ano. Pequenas lideranças, pequenas pessoas, em Campos, não vamos falar do Acre, nós estamos no Rio de Janeiro. Vamos falar daqui. Vamos falar em Campos. Vamos andar aí pelo interior. Interior, o dia a dia, né? Os jovens que aparecem na sociedade negra, os MCs, os poetas, os jovens que saem da regra no sentido de que não estão com nenhum revólver, estão só falando poesia, são os poetas falando do racismo que está acontecendo na sociedade, esses são mortos. É o Douglas, é não sei quem. Então, essa junção, eu falo ativismo sociológico, ou sociologia ativista, eu digo, essa junção, ela está acontecendo nas bases. E dou muito valor a isso. E é irreversível, né? Isso é um processo. É um processo irreversível e bonito. E bonito, e bonito. Nós estamos vivendo porque um momento muito é um carinho, rico, né? Muito bonito. É um detalhe muito interessante. Eu sempre falo assim, lembro da minha avó. Eu não me preocupo em fazer cabeça do racista. Ele que se vire e que contrate o seu psicanalista. Eu estou preocupado é com a vítima do racismo. Estou preocupado que ele não perca o seu valor humano. E é isso que é educação. Nós estamos valorizando a humanidade de cada criança, branca, preta, azul, amarela, cor de abóbora, o que seja, dentro da escola. E o que ela se valoriza, ela combate o racismo. Bom, eu quero lembrar você que está aí ouvindo o programa, que você está na Rádio Nacional, aqui no programa Tema Livre, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, AM 1130, acompanhando o Tema Livre, também acompanha pela internet, né? Pelo radios.ebc.com.br/nacionalrioam, com a participação da Ivonete Silva de Mendonça, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, o Marcos Romão, que é sociólogo, jornalista, que você acabou de ouvir agora, membro do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Hamburgo, da Rádio Mama Terra e do SOS Racismo Brasil, o Dauá Puri, nosso representante indígena na bancada hoje, é além dele também é o fotógrafo Zezinho Andrade, que é quem não falou até agora. E eu gostaria, Zezinho, que você entrasse nessa conversa, porque você é fotógrafo, você está aí documentando. Mas como fotógrafo, e ainda mais fotógrafo do Cogira, dentro do Sindicato dos Jornalistas, você acompanha essa luta que tem sido travada contra a violência que tem vitimado os jornalistas e cinegrafistas, repórteres fotográficos como você, repórteres cinematográficos, repórteres de rua, na rua, no exercício da profissão e não apenas na cobertura de manifestações de rua. Mas a gente pode lembrar muitas agressões e atentados e mortes de jornalistas pelo interior, jornalistas de rádios e de jornais de pequeno porte, né, que não tem essa voz toda. Mas como é que você está acompanhando, ainda mais como um repórter fotográfico negro, nesse contexto? Bom dia, Zezinho. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia ao Golo. Nós já vemos aí há uma boa época atravessando essas barreiras. Bom dia ao Dauá, bom dia ao Romão, que é o meu... assim, é meu fiel escudeiro, porque na hora do pega pra capar, a gente vai lá nessa enciclopédia e buscamos uma força, né? E bom dia à nossa presidente do CEDINE, estamos aqui também numa batalha muito árdua. Conforme você bem citou, Golo, nós, membros de imprensa, nós sofremos, assim, de imediato, né? Porque nós já chegamos combatendo na medida do registro, né? Então... já há o primeiro passo é de nos impedir de registrar. Por quê? Porque o nosso olhar nesta hora é um olhar de combate. Nós somos combatente, entendeu? Então, nos olham, é uma contrapartida, né? Nós somos um perigo. Tá? Quando nos veem nessa atitude de registro, nós já chegamos como perigoso. Quer dizer, na verdade você ainda mais, porque você é negro. Se você vai documentar agressão a negro, é óbvio que você está chegando e eles não vão gostar nada. né? Entendeu? Então, esse já é a primeira ameaça, né? Quando o Romão apresenta ali que a nossa luta é em cima dessa vítima, não estou preocupado realmente com o racista, não estou preocupado também com a vítima. Porque quando eu chego, eu estou vendo o meu irmão negro sendo vítima, né? Sendo agredido. Então, eu tenho por obrigação fazer esse registro. E aí eu sou agredido. Então, eu tenho que fazer duas defesas. É a minha defesa e a defesa do meu irmão na agressão. E ainda tem a terceira, e depois eu ter que me autodefender, porque eu sou vítima, mais uma vez, como a questão assim, você está registrando algo que não é necessário. Como é que não é necessário? Né? Então esse é um grande problema, é um dos maiores problemas. E quando ainda pergunta se você comprou a máquina, ou se roubou a máquina. Exato, ainda pergunta assim, você é o quê? Sabe, quem é você? Você vem de onde? Tá? Assim, às vezes nós estamos juntos, né, um time de jornalistas, no qual tem dois negros, aí eu cito, eu e Carlos Júnior. Os caras vêm na nossa direção, qual é a empresa que você trabalha? Aí eu já digo, eu não tenho que dizer qual é a empresa que trabalha. Agora, você quer saber quem eu sou? Entendendo? E aí somos, mais uma vez, questionados. Arrogância. Não, arrogância não. Por que não pergunta aos outros? Tem que perguntar a mim. Entendeu, Golo? Então, esse processo, dentro dessa discussão, assim, eu até tinha citado dois pontos que eu acho que é importante tecer um comentário, né? Que a gente, além de vir pela coletividade, todos nós aqui buscamos uma coletividade. Vem a coletividade do indígena, né? Através da sociologia, ele não vê só o negro. Porque por isso o nome é sociologia, sabe? Agora, quando nós chegamos para o nosso irmão e falamos para ele, cara, se atenta, sabe? Para o que nós estamos propondo para vocês, que é para ele vir para essa luta com esse pensamento. Porque a ótica eu apresento, sabe? O ato correspondente jurídico é papel dela. E ele está com território. Nós estamos num coletivo. Entendeu? Na mesma luta. Na mesma luta. E aí, só para fechar, para deixar esses nossos ouvintes entender por que, que esse racismo aumenta, porque quando nós conseguimos dar um passo a mais e chegamos perto deles, há o medo. Sim. E aí sim, o racismo começa a aumentar, o preconceito, ele vem, sabe, nos... Vem danado. Né? Vem mesmo, de avalanche. E um grande problema é o seguinte, meu querido. Hoje em dia, quando eu entrei na universidade, juntamos lá história, comunicação, não sei o que, éramos cinco pretos, cinco negros. Três mulheres e dois homens. Hoje, minha sobrinha, meu sobrinho entram na faculdade... Já encontram uns 15. Já se junta no corredor, né? Já se junta no corredor. Já é uma outra coisa. E um outro detalhe que eu falo assim, no campo positivo da luta de conscientização sobre o racismo, da conscientização de como o racismo mexe com toda a sociedade, com toda a tua vida familiar, é eu acompanhar nesses últimos dois anos a diferença de reação da vítima. Dunk dá uma de palhaço, diz que é macaco mesmo, um jogador, até um que se levanta, se ergue contra toda uma sociedade que dizia que não existia. Uma ideologia dominante. Uma ideologia, né? E se Exatamente. Levanta arriscando emprego, arriscando a ser expulso de campo, arriscando tudo da vida dele para falar. Perfeito. Estou sendo discriminado, estou sendo vítima do racismo. É o Aranha. É uma coisa. Sabe, isso é um passo. É um passo de libertação da nossa população. Foi quase que um grito. Olha, gente, está doendo o meu calo. Você está com o pé de elefante em cima do meu pé. Você está pisando aqui. Romão, eu não sei se você reparou que quando o Aranha pede para o Bandeirinha avisar ao juiz que ele está sendo agredido verbalmente, o Bandeirinha ainda tenta o impedir. De que ele tem essa atitude. Tem essa e o Bandeirinha negro? Eu quero jogar um pitaco. Eu acho que o Bandeirinha era sobrinho do Pelé. Eu quero jogar um pitaco nessa conversa, que lá na Universidade Federal de Viçosa, uma universidade montada no estilo alemão, inglês, né? Padrão, né? Então não podia ter negão, né? Aí tem um aluno lá de Juiz de Fora, Rafael, que virou e disse: não. Qual curso você vai fazer? Agronegócio. Aí ele chega lá no curso: ué, o que o negão está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui no estudo de agronegócio? Ele diz: não, eu estou aqui. Ele está voltando para a roça. Vai, olha, eu costumo dizer, aprendi com um amigo, que ele falou para mim assim: olha, a militância não é brincadeira. Eu já estou 30 anos nela. E ele me disse uma coisa que eu não esqueci. Não esqueço. Nem todo negro é seu irmão, e o branco não é seu inimigo. O que que você quer? O que que ele quis dizer com isso? O que que ele quis dizer com isso? Nem todo negro é o seu irmão, e o branco não é o seu inimigo. Isso quer dizer que nós temos racistas em qualquer lado. De qualquer raça. De qualquer raça. O Bandeirinha. Nós temos é que acabar com o racismo de um modo geral, com qualquer tipo de discriminação. Por isso que a preocupação que a sociologia apresenta. Nós temos que acabar com o racismo e a discriminação. Mas não são pessoas. Não são pessoas, não são intituladas. Não tem cor. Agora, Ivonete, o Giovanni Harvey disse uma vez uma coisa aqui no programa, um dos primeiros programas sobre essa questão racial no Brasil. Ele diz que o racismo é estruturante na sociedade brasileira. E tanto o negro quanto o índio sabem disso. Não precisa o Giovanni Harvey estudar e me dizer. Quer dizer, as pessoas sabem atavicamente, intrinsecamente, elas sabem existencialmente que o país é racista e que a sociedade é racista. Assim como o branco sabe. A menina torcedora, ela também. Depois ela vestiu uma outra camisa, ela vestiu uma outra roupagem para se posar de vítima. Porque já foi o medo da discriminação que ela sofreu após. Do mundo inteiro. Entendeu? Como a gente tem que acabar com qualquer forma de discriminação. Mas ela causou. Ela ainda, a ficha dela ainda não caiu. Olha só, a ficha dela não caiu. Não caiu. Tanta ficha dela não caiu que ela diz que se arrependeu. Se arrependeu de quê? Qual é a personalidade dessa pessoa? Se arrependeu de quê? Se arrependeu do Grêmio perder o jogo? Se arrependeu de ter ido na onda dos outros? Ou se arrependeu por ter sido racista? Isso ela não vai abrir a boca. Em 40 anos de ativismo, eu não tive ainda a experiência de confrontado com um racista dele dizer: me desculpe, eu fui racista. É. Não, eu fui de mau jeito, foi sem querer. Agora dizer, eu sou racista... Ninguém admite, porque se você admitir que você é racista, você tem que mudar a sua estrutura e tem que perder um pouco do seu poder de ser superior ao outro. Eu quero falar com a aranha, disse a moça. Ela não tinha nem que abrir a boca, ela tinha que esperar. Ser humilde para saber se ele quer falar com ela. Nossa, ele não quis. Não, ele não tinha. Não, sabe? Esse poder ainda. É claro. Ela, né? Isso é que é mexido falar. Quando você aceita que é racista. E mexer com racismo no Brasil é uma coisa que dá vantagem a tanta gente. Até o negro que é racista em relação ao negro leva um pouco de vantagem. É uma distribuição de vantagens do pequeno guarda que mata e depois sai no carro falando. Todo mundo viu na televisão esses dois caras que mataram, esses dois PM que mataram, e sai falando normalmente. Vai aumentar a nossa cota aí de... Eu quero voltar à educação. Essa simplicidade, aceitação do racismo, o racismo é uma moeda de troca no Brasil. É estruturante da sociedade. Olha, eu quero voltar lá na educação, da seguinte forma. Não sei que geração nossa vai conseguir alcançar essa total igualdade. Não vamos alcançar nunca, mas temos que segurar agora. Mas lá atrás, eu como sou uma pessoa que vivo muito no interior, moro lá e a nossa instituição é no interior, e eu costumo ir a muitas escolas. Desce que você desce do ônibus, leva 2 horas andando a pé pelo... O que, que você chama de interior, Ivonete? Onde é? O interior, bem, para mim é a partir de Iguaba, Araruama. Você mora onde? Eu moro em Iguaba. Em Iguaba, então. Iguaba. É interior. Mas eu estou falando de Itaocara, Miracema, uhum. São Sebastião do Alto, os lugares que eu costumo ir sempre. Sim. E você vai em escolas que, por exemplo, Semana de Zumbi, mês de novembro. Aí você vai lá verificar, porque enquanto presidente do Conselho Estadual do Direito Negro, eu costumo ir nesses municípios levar as propostas para se... Não comemore, né? Mas nós temos que reverenciar. Se lembre. Aí a diretora, mas aqui a gente não pode fazer muita coisa, porque a maior parte dos alunos são evangélicos. E aí as meninas têm que se vestir com aquelas roupas e têm que ter capoeira. A capoeira lembra muito essa questão da espiritualidade. Nós não podemos. Nós podemos, sim, fazer botar aí umas pinturas, tal, dos escravos da época. Então, a lei 10.639 não vai ser aplicada jamais lá, porque passa pela nossa religiosidade. E claro. E aí, como que esses alunos, esses jovens hoje, vão aprender a respeitar a nossa história e se aceitar enquanto negro, se a escola ainda não pode passar isso, porque a cidade ainda ela é pequena, ela ainda é dominada por 3 ou 4 comandos na cidade, que não pode, hoje em dia, a religiosidade impede também que a lei 10.639/45 seja aplicada em algum lugar. E não é só lá distante, não. É aqui próximo. Não, eu quero aproveitar, inclusive, para reforçar aqui o chamamento para essa manifestação do próximo dia 21, a partir das 11 horas, na Avenida Atlântica, essa caminhada contra a intolerância religiosa. Muito válido. E eu queria também trazer de volta o Dauá essa conversa, porque a Comissão Nacional da Verdade, entre as arbitrariedades que ela apura e as violações aos direitos humanos que ela apura, está o direito do povo indígena, que sempre foi violentado ao longo da história. E o Marcelo Zelic, que é o membro do grupo Tortura Nunca Mais, lá em São Paulo, e que é integrante, faz parte, colabora com a Comissão Nacional da Verdade nesse aspecto, ele fez um alerta de que a Comissão Nacional da Verdade, que vai terminar agora em dezembro, ela pode relegar essa questão da violência contra o indígena a um segundo plano, reduzindo isso a episódios muito curtos. Escreveu um extenso artigo sobre isso, que eu repliquei na página do Tema Livre, mas que é só a guisa de ilustração. Ele botou uma foto que mostra um índio pendurado pelos pés, entendeu? Na década de 50, do lado de 2... agricultores, era uma política de Estado você ocupar a terra do índio e tirar o índio e eventualmente torturar, pendurar pelo pé, matar o índio, como era também nos quilombos, a questão dos, né? Como é hoje a questão do Douglas, a questão do Amarildo, a questão da ideologia dominante. Essa questão, como é que é? Existe uma grande lacuna na sociedade brasileira com relação a essa retratação, essa identificação, essa publicação dos artigos encontrados pelo relatório Figueiredo. Tá? O relatório Figueiredo foi dado como sumiço, né? E, por acaso, encontraram o relatório Figueiredo lá no Museu do Índio, né? Que até hoje só os jornais de Minas Gerais que deram, um jornal de Minas Gerais, que publicou essa matéria, não houve muito mais repercussão, principalmente no Rio de Janeiro, que é dominado só por um jornal. E o relatório Figueiredo, é bom você explicar o que é, porque o ouvinte não está sabendo, pode até ligar o general Figueiredo, que não tem nada a ver com a história. O relatório Figueiredo é um levantamento que foi feito, né, sobre as torturas que aconteceram com grupos indígenas, né? Levantamento esse que ficou arquivado lá na FUNAI, né? Então, todo esse arquivo, né, retrata especificamente isso, com fotos, com narrativas de torturas, como aconteceu, contada essa história. Então, eu acho que o Grupo Tortura Nunca Mais é muito importante, e é muito importante que nós ressaltemos que há uma necessidade, que agora a gente conclama a sociedade do Rio de Janeiro, né, que dê visibilidade a essa retratação que o povo indígena precisa. Não que ele exija, não, mas é uma questão da nossa sociedade verificar que são mais de 600 anos de contato, né, e 600 anos de extermínio, porque lá atrás já vi ali na Lagoa Rodrigues de Freitas o extermínio, a guerra bacteriológica exterminando indígena. Então, e ao longo do tempo vem se acabando, tanto que hoje as pessoas me perguntam, mas existe índio, presidente? Existe índio no Rio de Janeiro? Eu digo, tenho, eu não estou aqui, Romão não está aqui, né? E nós fomos lá no centro, não, eu sou negão, mas minha mãe também era índio. Eu digo, cara, e está tudo aqui? Então, por que que nós não pegamos esse gancho? Outro gancho importante que a professora estava falando aqui, a nossa presidente estava falando, Ivonete, estava falando, eu, quando era menino, eu chegava em Paraíba do Sul, que é aqui pertinho, no estado do Rio, chegava e dizia, tio, me conte, como é que era a história do negro aqui, do índio aqui na região? Ele virava e dizia, não fala nisso, não se fala em negro, aqui não se fala em índio, entendeu? Quer dizer, e hoje nós continuamos a ver. Outro dia minha prima colocou uma foto do indígena, né? Do grupo Pataxó, e disse, kkkkk, eu vi seu primo ali. Aí o meu outro primo respondeu, eu também te vi ali naquela foto. E aí eu coloquei, disse, que maravilha ver os meus parentes livres, andando, correndo. Porque a discussão nossa de reparação a essa história, né? Nós não queremos ficar chorando, mágoa, não. Nós queremos é que as culturas sejam respeitadas e que se mude esse olhar. Por exemplo, quando fala-se dessa questão da discriminação, quer dizer, no meu povo, o povo Puri, ele já era discriminado pelo próprio povo, que era o povo coroado, Coropó, porque era uma grande nação nessa época, né? Goitacá, Coropó, Coroado, Croato e Coropó. E quem deu o nome de Puri foi o próprio Coropó, o próprio Coroato, que ele virava e dizia, Puri quer dizer, é diferente de nós, ele não é igual a nós. Por quê? O nosso povo era redio, não aceitou a escravidão, né? E eles foram Valença, Vassouras, essa região, né? Eles aceitaram. Tanto que tem Rugendas, faz foto, faz... Foram catequizados. Foram catequizados mais facilmente. É. Então, Puri quer dizer, é diferente de nós, né? Ele chega aqui, ele quer comer, ele vai lá e pega. Vai e pega, é. Não rouba. Esse conceito de roubo vem com a civilização europeia para cá. E então, e aí... Os próprios indígenas também não, aquele ali não é. Então, tem essa questão, como ela eu como acho a que essa tá questão falando, é. A discriminação, ela parte do olhar, como o Zezinho fala. É como você olha, eu não me vejo nele. Então... E você, como se compreende? O caso que ela falou, por exemplo, vai lá no interior, do interior do estado do Rio, não é interior do Maranhão, não. Interior do estado do Rio, e você diz, vamos fazer a semana do zumbi, e assim, não, porque vai ter capoeira, vai identificar, aí os evangélicos acham que isso é uma outra coisa, que na realidade... O prefeito às vezes é evangélico. Pois é, na realidade você está criando, você está criando as diferenças dentro da ideologia dominante, em resumo. Você vai ter o negro, pastor evangélico, negro, que vai ser contra. Exatamente esse que é o problema. É negativa. Pois é, então aí você tem essa questão também no índio. Eu, por exemplo, aprendi na escola quando eu era menino que o índio não foi escravo porque era preguiçoso. E aí os portugueses trouxeram os negros da África. Quer dizer, o índio, não é que o índio era rebelde, é que o índio era preguiçoso, não queria trabalhar. Imagina você. Quer dizer, esse tipo de distorção permanece, numa medida muito grande, na formação da sociedade brasileira. E no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, você pensa que não, mas você passa assim, como o Zezinho fala, né? O olhar, você sente o olhar da figura, né? Olhando, eu chegar de colar, ou o Romão chegar, ou o Ivonete chegar, o que é isso? Estão aqui. menino na escola, o menino chegou com a guia, é um colar. É, você não pode. Uma coisa super pode. Interessante, que Niterói é uma terra, chama-se terra de índio, antigamente chamava terra de índio. Niterói já não tem mais nenhum índio aldeado. Mas você anda na cidade, você só vê índio. Indiarado. Mulato índio, branco índio. Mas é todo mundo indiarado lá. Todo mundo índio. É todo mundo indiarado lá. Quase que chegou no óleo. Indiarado. Né, tal, não sei. Estou gostando desse glossário. Foi endinheirado, né? Indiarado, sem dinheiro. E assim que eu sei que está terminando o programa, eu queria dizer o seguinte, as coisas positivas que rolam, né? E, como sempre, eu não deixo de falar, no dia 23, 11 horas da manhã, o Luiz Sacopan acabou de me avisar que o presidente do INCRA vai entregar finalmente o título de propriedade para os caras. Ali na comunidade quilombola do Sacopan. Comunidade quilombola do Sacopan. Porque é o seguinte, meu querido, sem propriedade, sem poder econômico, nós vamos ser discriminados o resto da vida. É o que disse o Dauá. É o que disse, exatamente, é isso mesmo. E essa é uma questão, gente. Sejamos mais solidários, nós os discriminados. Olha, gente, olha. Fiquemos mais juntos e reagir. E vamos reagir em relação à violência contra nós. Ivonete, para encerrar. Eu quero agradecer o convite à Rádio Nacional e mandar um recado para a nossa negrada. Se nós somos mais de 50% nesse país, nosso momento é agora. É isso aí. Gente, o Tema Livre fica por aqui com essa feliz notícia da posse, finalmente, né? Dos quilombolas lá do Sacopan. Quero agradecer a presença da Ivonete Mendonça, presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro, do Marcos Romão, sociólogo, jornalista, nosso companheiro, da Uapuri, que é do povo Puri, da Aldeia Maracanã também, da Educação do Campo, da Universidade Federal de Viçosa, e o Zezinho Andrade, nosso fotógrafo, nosso ativista também aqui do COGIRA, do Sindicato dos Jornalistas. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.